senso ou é até falta de respeito. Eu protesto, eu acho até que a gente deveria ter mais tempo sem relógio perto. Eu protesto, sei que acabou, tá resolvido, mas só aceito despedida se ela for em grande estilo. Acabou na hora.